centro comercial fechou. A Maria vai viver a vida mais longe, longe das ilusões, em cima das situações perigosas. O Toino não morreu no mar, acabou de adquirir um castelo na Escócia. Enfim, não é bem na Escócia, é uma cave sombria em Gaia. O passado já lá está, raio de uma sorte cinzenta, e o presente é uma réstia de esperança enquanto houver saúde. Ah, que cuidado o aspecto, fazê-lo parecer natural, por mais que seja cruel, não há ninguém que ajude. Ensinou a usar nada do que recolhemos pelo caminho, perto das ilusões, entre o amor e as razões perversas. O passado já lá está, raio de uma sorte cinzenta, presente é uma réstia de esperança enquanto houver saúde. Ah, que cuidado o aspecto, fazê-lo parecer natural, por mais que seja cruel, não há ninguém que ajude. O centro comercial fechou.